Tchau. Bora começar, sacude essa parada, senhor! Bora botar tudo pra cima, daqui a pouco tem o nosso show! Já marcando presença por ali com a gente também. Tá detonando aqui. Aí, galera do 114! Do Chala. Vamos dar um show. Do Chala. A batalha está apenas começando. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Você quica, vem. Vem periquita, vem, vem. Vem periquita, vem, periquita, vem. Vem de bora, Lini! Vem com suas mulheres, levando na pica, vem. Vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Vai desse jeito, gostoso, mulher. Vai desse jeito, gostoso, menina. Toda equipe não vai em nada. E o Rinaldo também, o Thalisson, Carlinho. Seu parceiro de Ivan também, um abraço com muito carinho pra vocês. Também estão detonando aqui no Tuxaua. Faz desse jeito, gostoso, mulher. Faz desse jeito, gostoso, menina. Quando toca essa no Tuxaua. Faz desse jeito, gostoso, mulher. Faz desse jeito, gostoso, menina. Quando toca essa no baile, já era. Lá entra na baile. Bora detonando! Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Bora botar pra cima, daqui a pouco tem show! Segura! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. 100% me dá louca! Um abraço com muito carinho pra vocês, tá toda a galera por aqui, ó! Dia nosso bonde é correria. Quem diria? Foi botar o Nike no pé, tô o rolê ruim das no volante. Olha a voz de quem te odia, sabotagem no alto-falante. Porque é no dia a dia que a correria constrói a estrutura. Foi no clima da ostentação, minha condição leva as gatas à loucura. Foi traz ousa de prazer, nem que hoje tem ousa de swing. Lamborghini, o bonde tem, tem a Porsche, modelo Sporting. A fragrância do Paco, meu parceiro Paulo, também o Daniel Nilson. Tu é a galera nossa, da Cachoeira do Piriá, também tá por aqui com a gente. Tudo é que o bonde tá, só os passos no dia a dia. Isso se quer... Gente, embora que o negócio tá ficando gostosinho. Queria eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? De ladinho até o chão, vem, vem, vem aqui dançar também. Na manhã quebrando eu vou, de ladinho até o chão, vem, vem, vem. O meu parceiro Diguinho Antônio Mix, já gravando tudo ao vivo. Um abraço pra você, garota, e Antônio. O som não pode parar. Arriscando no passinho, vem, quebrando de ladinho, vem, mandando quadradinho, vem. O DJ vai embrasar o neguinho, é pra tudo, já solta o pontinho. É pra te ver quebrando, eu quero ver. Se segura esse baile, vai beber. Pra começar a esquentar, senhor! Tuxaua! Até o chão, vem, vem. Vem aqui dançar também. Na manhã quebrando eu vou, de ladinho. Até o chão, vem, vem. Vem aqui dançar também. Tá mexendo no passinho, quebrando de ladinho, vem, mandando coradinho. Da perereca, da perereca, novinha tá demais. Abre bem as pernas e vem com a perereca. Show! Vou mandar-lhe um papo pra novinha ficar esperta. Só vou mandar-lhe um papo. Para começar a esquentar o bagulho assim, daqui a pouco tem show! Sarapeca, se der bobeira, o nosso bonde te pega. O meu parceiro Carlos! Alô, Carlos! Novinha, da galera pudo, né, Anderson? Cuidado com o casco! Vai com a perereca, vem com a perereca, vai com a perereca, vem com a perereca. Na perereca, novinha, sapeca, se der bobeira, o nosso bonde te pega. Bora esquentando o turno, daqui a pouco deu nosso show, bora se ligar, galera! O meu parceiro Ronaldo também tá por ali com a gente, um abraço forte! Olha a galera por ali, ó! Os amigos de Cachoeira do Pira, galera, endoidando, pirando o cabeção! Com ele pé, baile de favela. Amigo Ronaldo, Amaro, olha o carioca! Baile de favela, na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é. É baile de favela. Nas casinhas, hoje tem baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela. Ela vai, ela veio quente. Um abraço muito carinho, meu parceiro Fernando, lá na vila. Dos cabanos também. Eu tô fervendo. Um abraço forte, galera, também. O Curiquinha. Mexeu com o Denis, vai ter que mostrar. A moral, acho que é isso, tá moral. O Embrão é. A doutora curtindo de boa com a gente, um abraço forte. Bailão. Cachoeira do Piriã. Favela. E na rua 7 hoje tem baile de favela. E os menores. O meu parceiro Roberto. Os amigos também reunidos, curtindo de boa. Eu quero saber se tem alguém do Pai Sandu aí! você assim, ó. Agora, vai, levanta a mão. Vai, vai, vai, levanta a mão. Eu sou xerife, sou. E se já é, já foi a torcida do Pai Sandu comigo. E aí? Oi. Só a galera do Pai Sandu. Xerife sou, e se já é, já foi a torcida do Remo comigo fazendo. Oi. Só a galera do clube do Remo agora. Oi. Joga a mãozinha em cima, em cima. Oi. O caldeirão está fervendo, então só pra confirmar, a torcida do Paysandu levanta pra lá, pra cá. Então só pra confirmar, a torcida do Remo tá lá, pra cá, tá lá, pra cá. Som da aparelhagem, toca o pancadão. Bora se ligando assim na pressão do guerreiro. É o chão aqui. Dá-lhe uma flechada. Uma flechada, dá uma flechada. Dá uma flechada ao som do guerreiro pra dar uma alucinada. Dá uma flechada, dá uma flechada. Dá uma flechada ao som do guerreiro pra dar uma alucinada. Eu sou guerreiro do Tuxaua e eu sou mais eu. Eu sou guerreiro do Tuxaua e eu sou mais eu. Vem pra cá, índia danada, puxa o ar, quer te flechar. Vem pra cá, índia danada, DJ Maurício. Um abraço com muito carinho, toda a galera aí do Atlético. Quem tá curtindo de boa aqui no Tuxa, um abraço com muito carinho pra vocês aí. Anderson quer te flechar. Tô pirando o cabeção. Na pressão e o grave estremeceu. Aparelhagem na pressão e o grave estremeceu. Os guerreiros do Tuxa, agora aqui tá eu. Tuxa, o dá uma flechada. Dá uma flechada, dá uma flechada ao som do guerreiro pra dar uma alucinada. Bora começando o batidão, Pai Dego, assim, galera, pirando o cabeção, a gente trazendo o guerreiro do Xaua pela primeira vez aqui no 114 e toda a galera de Cachoeira do Pirial endoidando, pirando o cabeção, chegando juntinho e a gente detonando assim as primeiras. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Bora se ligando. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. O meu parceiro Dodozinho, aí vai também, tá por ali com a gente, abraço! Gente. Os amigos de lá de Vila dos Cabanos também estão detonando! Parceiro Thaleson! Amigo Jonathan, galera de Capanema também, rompendo fronteiras pra curtir o guerreiro da galera! Tuxaua! Onde você for, eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Galera, 100% vida louca. Um abraço muito carinho também, estão detonando com a gente. É o guerreiro detonando as principais. Eu quero saber se tem alguém do clube do Remo aí. E a galera do Paysandu feliz da vida, campeão para esse. quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo. Só as melhores, vamos se ligando, senhor! Recordar, mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer nenhum. Alô, minha tribo. Vamos nessa, DJ Mauri! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega. Parceiro Bebeto também, um abraço muito carinho pra você aí. Nosso... E a galera do Gurupi! Não valeu pra você. Só não é. Meu parceiro Donzinho, Diego Assim, tá curtindo, marcando presença com a gente, um abraço! Alô, Bia! Quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar. Simbora, detona! Tantos sorrisos por aí, você querendo me... Assim vai! Tantos olhares me olhando e eu querendo ser... Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na... O meu parceiro Fael, um abraço pra você também. Amiga Patrícia sempre, ela e o seu amor. Alô, Robson. Galera de Cachoeira do Piriá. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo. Um abraço muito carinho, dona Isa. Vem curtindo com a gente, alô Isa. Que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. O meu parceiro Ney também lá no Timbozão. Toda a galera do Timbozão virando o cabeção por aqui. Meu parceiro Sandro, a galera de Paragominas também tô na área. Te trampo no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar, dar. No sexo dou no chão, faço você delirar. Puxa! Quando beijo e passa a mão, virou de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão, devoro tudo igual bombom, bom. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Um abraço forte também, os irmãos aí do hotel, Tropical lá do Gurupi. Dá o GG, o Boca também. Vê se ama por aqui, um abraço. Vai na fazenda onda, avisa as mulheres que é. E toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma. O meu parceiro Dodozinho. Ela diz que me ama, mas sei que não. O amigo Gaúcho e toda a galera também. Os amigos lá do Rio de Janeiro, meu parceiro Ronaldo. Alô, Carioca. Isso não pode ir além. Parceiro Gabriel Guerra. Então vamos acabar. O homem do Acari. Deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não te chamo. Parceiro Marcelo Belém, lá de Capanema. Também tá na área com a gente. Um abraço forte. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Você também, garota, Luciana! Sei que não, até fingi bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Simbora detonando o batidão! Detonando o batidão! Detonando, detonando, detonando, detonando! Detonando. Bora botando pra cima no caquinha do painel! E deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho. E agora? Tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho. Nossa, 100% ouvida louca aqui, aqui, ó! E a galera pirando o cabeção! Tuxau! Ó! Olha só! Olha só! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! É só catucadão, catucadão, catucadão! Olha só, olha só, olha só, presta atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão. Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão. Eu vou te pegar de jeito. O meu parceiro Lorival por ali com a gente também. Pegar de jeito. Amigo Jack. Aqui novinha, eu sou safadinho. Te jogo na praia. Passo junto também toda a galera de Cachoeiro do Piriá. A melhor galera curtindo de boa, pode crer. Quatro, quatro, vê o que é bom. Se não acredita, eu vou te falar. É só você escolher rapidinho ou devagar. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. Se eu empolgar, não vou parar não. Segura a novinha, só botar. É pra botar ela, pressão, ela, pressão, ela. Desse jeito cê me deixa louca. E aí? Tua toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Acionei uma novinha pra dar um pente de leve. Eu vi ele na pele, eu vi ele. Nosso amigo saindo do Atlético. Um abraço muito carinho pra vocês também. Tô arrebentando hoje aqui no Tuxão. Gente, detonei. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Me diga, só quem tá solteiro. Só quem tá solteiro. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha. E joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima. Bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão. Bora aí, doidando. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarada. Alô, galera de Piriá! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado o crocodilo. crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá malho, beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te... Daqui a pouco tem show do meu parceiro Anderson. É diretorando só as melhores, bora se ligar. Quem queria eu de Camaro dentro da... O meu parceiro Gerson, com 10 mil no bolso, lá de Vila dos Cabanos, Marcarinha. Batia nosso bom, já correria. Agora quem diria, hein? É. Gerson Produções, Santa Maria. Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei. Minha amiga Patrícia, também abraço com muito carinho pra você. Tirei. Embarcando presença, curtindo de boa aqui no Tuxau. Então você fala assim. Tirei, botei. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, se a Dani depois rebola. É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Então ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atua. Vai. Um abraço forte também a nossa Gine Carbo ali com a gente. Galera do comércio também estão detonando todas, curtindo hoje aqui no Tuxé. Nossos amigos também lá de Caparima. A galera endoidando, virando cabeção aqui do... Olha o terreiro da galera. Olha o carioca! Ela mamou legal. Eis é o caralho, eu sou mais a minha afinal. Eis é o caralho, eu sou mais a minha afinal. Tuxaua! Logo mais tem meu parceiro Anderson! E tem o show do Guerreiro! Chegando pela primeira vez aqui na comunidade do Ser 14, e claro, fazendo um show à parte pra galera. E as nossas emoções ainda só no começo. Mega, é o Mega Robson. do Chauá. Meca, é o Meca, é o Meca, Robson, o pancadão. Tem DJ Regi, Evarinho, sou DJ Moisés, DJ Tapó. Tem DJ Regi, Evarinho, sou DJ Moisés, DJ Tapó. Meca, olha o sax do Meca. Olha o batidão aí, ó. The Sr. Real Singer, Marlon Branco. E aí, Mauri? Olha o parceiro Henrique. Galera da HPC, Marquinhos, marcando presença. Um abraço pra você, Henrique, toda a galera. Já falou aqui no Tuxão, um abraço. Olha o alegria, Mauri. Bora de zona do batidão, assim, Anderson. Tocando o sol. Na, na, na. E aí, boca? Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Nossos amigos aí do Timbozal também, um abraço com muito carinho pra vocês. Arrebentando aqui do Tuxão. Nosso senhor é verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Meu parceiro Robert também, um abraço forte. Naquele lugar. Toda a galera endoidando, curtindo o Tuxão hoje aqui. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Tuxão! Amaram pra mim, que foi, eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. Oh, hoje perdi, bebei, eu rodei. Mas toquei, fui tirar e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei. Me entreguei pra te rever um dia. Bora virar sucesso! Pra galera! Toma mais um! Ei, nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Me perdoe pelo que eu te fiz. Quero tanto. E a sucesso, guerreiro detonando hoje! E a galera pirando cabeção, te vai detonando suas melhores! Ronaldo, você é toda a galera do Rio de Janeiro. Que você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço. A gente vai detonando as marcantes. Daqui a pouco tem o nosso show pra você. Se liga assim, ó. Referência em segundo. Tuxaua, vamos nessa, DJ Mauri. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Meu parceiro DJ Antônio, Antônio Mix. Hoje ele tá na gravação do CD. Curtindo hoje! Aqui com a gente, pode crer! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 12h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim. Minha amiga Jessi também! Vem aí! Ali a França e lá do Gurupi! Também tô curtindo com a gente, um beijo forte aí pra vocês! Que balada! Se pudesse eu voltava ao passado, ficaria até o dia acordar. E eu te deixaria, mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Concórdia, tá na área! Tá aqui do Tuxela! Se pudesse eu voltava ao passado e faria 100% vida louca! Contrário, hoje eles estão vida louca! E eu te deixaria. Alô, Anderson! Só não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Alô, porquinho! Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Bora detonar no marcante! Curtindo Guerreiro hoje, aqui no 114! Ela chegou, ela é um perigo. Só sai na mesa quando ela sai com um litro. Meu parceiro Giovanni, o Nego também, Wilson! Só sai na mesa. Caripeiros também por aqui com a gente. O garoto da barraca. Bebe a noite. Alô, farinha! Pra tudo sobe em cima da mesa. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Ela tá beba doida. Aqui vai machucando o coração da galera. Publicou em seu blog que eu sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Me segui no Twitter, eu vi mais obsessão. No curte de ter, se eu fiz o que ler. E aí, Mauri? Dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você. What? Nossa, não serve pular. Fala, meu parceiro Juninho, Braguinho, Solamânia. Curtindo do chá hoje no quilômetro 114, bora, Juninho. Não se apegue tanto assim. É de toda a comitiva também, a galera. Estão detonando com a gente, aos barcantes. DJ Mauri Tuxaua, Tuxaua.